nas drogarias Poupe Aqui. Pomada Fisioforte 10,99. Estomalivo e sachê 5 gramas 1,59. Protetor solar Sunday Fator 60 37,99. Fator 30 19,99. Pomada antiassaduras Baby Med 8,99. Gripe New com 20 comprimidos 9,99. Vem você também pra drogaria Poupe Aqui. Loja 1 na Francisco Glicério 316 e loja 2 na 29 de abril, número 73. Aqui no Sicredi não é só dinheiro ter com quem contar, é sonhar, é realizar, é seu sonho sob medida. No Sicredi você tem tudo para a sua vida financeira. Conta corrente, cartões, investimentos e muito mais. É atendimento próximo de verdade no app, no zap ou na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta, saiba mais em sicredi.com.br. Ordine Despachante e Seguros. Licenciamento, transferência, renovação e registro da Carteira Nacional de Habilitação é no Ordine. Imposto de Renda, Pessoa Física, Ordine. Rua Eugênio Passos, 291, no centro de Itatiba. Telefone 4538-2532. E atenção, você, aniversariante do mês, tem sempre um desconto especial em Ordine Despachante e Seguros. Aproveite as ofertas de aniversário do Covabra. Linguiça Toscana Seara, R$16,90 o quilo no Bem-Estar. Contrafilé Friboi, peça vácuo, R$42,98 o quilo no Bem-Estar. Cerveja Brahma, duplo malte, lata 350ml, R$3,19 no Bem-Estar. Aproveite o feriado economizando muito. Cadastre-se no Bem-Estar e concorra a prêmios todos os dias com o aniversário de 35 anos do Covabra. Certificado de autorização SPAME número 05035699/2024. Beba com moderação. Supermercado Modelo, onde você encontra qualidade e preços baixos. Cerveja Mistel Lata 269 ml, R$ 2,69. Lava roupas Omo 800 gramas, R$ 13,99. Papel higiênico Neve com 4 rolos, R$ 7,99. Sorvete Que Bom, 1,5 litro, tradicional, R$ 24,90. Mussarela Centro-Oeste fatiada, R$ 48,90 o quilo. Rua Rui Barbosa, esquina com Campos Salles. Amplo estacionamento coberto com total segurança. Telefone 4538-1236. CRN é mais jornalismo para você. Jornal da Sete, Jornal do Meio Dia. Alô Notícias, você sempre bem informado. Agora na CRN, iniciamos o programa Momento Sertanejo. Uma boa tarde aos ouvintes da CRN. Boa tarde, Renato Augusto. Estamos iniciando o programa Momento Sertanejo das 17h30 às 19h com a apresentação de Ivo Bianchini na técnica Renato Augusto. O Gilban daqui a pouco está chegando por aqui. Hoje, 17 de novembro de 2024, na CRN já são 17 horas e 28 minutos. Então você, ouvinte da CRN, pode pedir suas músicas pelos telefones 4524-0003 ou 4524-1594. Ligue aqui que atenderemos com o maior prazer. Então vamos lá com duas músicas. Seresteiro da Lua, Pedro Bento e Zé da Estrada e Promessa do Batistinha, Sulino e Marroeiro. Janela, querida, venha ver o luar cor de prata, venha ouvir o som deste meu pinho na canção de uma serenata.

cumprir sua promessa, fiz a minha obrigação. Do jeito que ele pediu, fiz com fé e devoção. Sua hoje descansa no céu, teve salvação. Eu carrego no pescoço para minha proteção a imagem da Aparecida, protetora dos peão. Estamos apresentando o programa Momento Sertanejo aqui pela CRN. São 17h35. Estamos recebendo uma visita aqui de um ouvinte nosso aí. O famoso Nardo Gava lá do Corintinha. Vem dizer uma boa noite para nós aí. Boa noite do Nardo Gava aqui então, aí na CRN aqui. Então hoje o Nardo veio aqui fazer uma visita para nós aqui. Isso mesmo, é. Então vamos esperar o Gilban chegar. É. Vamos esperar o Gilban chegar. Ah, né? Vamos esperar o Gilban. É isso aí. Então tá bom. Então quem ligou aqui, o João Gato lá do bairro do Engenho, a gente dedica o programa inteirinho lá para ele. A gente manda duas músicas lá para ele. Bom Jesus de Pirapora com Tonico e Tinoco. E Recordações com Nenete e Dorinho. Então a gente agradece o João Gato lá do bairro do Engenho. Acho que tá chegando o Juban, hein? Ah, tá chegando. Ah, papai foi provando. É. Vai cantar uma moda pra nós aí? Vamos ver, né? Você acha que dá certo? Claro que dá. Canta uma. Eu... Se não der uma, canta duas. Tá bom, se não uma, é pouco, mas canta duas aí, né? Aqui quando... Então vamos lá com as duas músicas, então? Mãe, nome sagrado que a gente venera e adora, criatura que mais se ama depois de Nossa Senhora. Vendo minha mãe paralítica sem um sinal de melhora, levei ela confiante ao bom Jesus de Pirapora. Num velho carro de boi, saímos estrada fora, passando em toda a viagem, perigo de hora em hora, dormindo no matarel, aonde a pintada mora. Mas quem tem fé neste mundo sofre calado e não chora. Com 10 dias de viagem, sem a esperança perder, doar todo um espigão, ouvi um sino gemer, a mais linda paisagem que nunca hei de esquecer, a matriz de Pirapora, na margem do rio Tietê. Ajoelhei, fazendo

Boa tarde aos ouvintes do Momento Sertanejo, boa tarde Renato Augusto, boa tarde Ivo Bianchini. E hoje eu vim aqui na CRN, vim com o pé direito, encontrei aqui um grande amigo que é o Nardo Gava, está presente aqui. Então o Nardo vai cantar uma aí? Vai cantar uma, então, deixa ele cantar uma aí, vamos ver como é que é. Então o Nardo vai cantar uma música aqui, depois ele vai repartir a renda, lucro. Vai lá, Nardo. Não, vai lá. Oi, boa noite, amigo Giban, amigo Ivo Bianchini e o rapaz lá também. Boa noite para vocês. E eu vou cantar uma moda aqui, então eu queria oferecer lá pro mecânico da Lacerda Franco, o doutor Jair Barreto. Doutor Jair Barreto e para nós tudo que temos aqui, né? Então vou cantar a besta bailarina, né? Novo horizonte chegou uma mula feiticeira por Bentor de Iacrara. Besta bonita e faceira, por nome de bailarina do senhor José Ferreira, que tanto sucesso fez nesta terra brasileira. Seu dono desafiou os peões daquela ribeira, minha mula nunca achou o peão que nunca comece poeira. Já percorreu 4 estados, minha mula é pioneira, e o peito dela é sagrado, é a flor que ninguém cheira. Esta fama esparramou nas fazendas criadeiras, logo veio o Zé Pretinho, peão do Porto Junqueira, pra montar na bailarina. Eu monto em qualquer maneira, e o meu talo é tira prosa, e a roseta é sangradeira. No dia da montaria veio gente a zona inteira, Pretinho monto na mula, rainha das puladeiras. Em prazo de pouco tempo, ela tremeu de canseira. Zé Pretinho deu com a mão e saudou a plateia inteira. E chupou uma salva de palma, foi aquela barulheira. Com mais de 100 mil cruzeiros, encheram a sua carteira. O Zé Pretinho chamou o senhor José Ferreira: bailarina está quebrada, desculpe da brincadeira. Aí, uma palma aí pro Nardo aí. É Nardo. Então vamos lá com duas músicas. A partir de hoje está contratado para... A vaca foi pro Brejo, Caçula e Romaninho, e o No Bom do Baile Inesita Barroso. São 17h48. Mundo velho tá perdido, já não endereita mais. Os filhos de hoje em dia já não obedecem os pais. É o começo do fim, já estou vendo sinais. Metade da mocidade estão virando marginais. É um bando de serpente, os mocinhos vão na frente, as mocinhas vão atrás. Pobre pai e pobre mãe, morrendo de trabalhar, deixa o couro no serviço pra fazer o filho estudar. Compra carro a prestação pros filhinhos passear. Os filhos vivem rodando, fazendo o pneu cantar. farinha. Manda a mãe calar a boca, coitada fica quietinha. O pai é um dela esquerdo, é um trem fora da linha. Cantando agora eu falo, terreiro que não tem galo, quem canta é frangue e franguinho. Pra ver a filha formada, um grande amigo meu, o pão que o diabo amassou, o pobre homem comeu. Quando a filha se formou, foi só desgosto que deu. Ela disse assim pro pai, quem vai embora sou eu. Pobre pai banhado em pranto, o seu desgosto foi tanto que o pobre homem morreu. Deus nas alturas, o mundo é meu colégio. Eu sei criticar cantando, deu-me Deus em privilégio. Mato a cobra e mostro o pau, eu mato e não pedrejo. Lagão de sete cabeças, também mato e não alejo. Tamo no fim do respeito, mundo velho não tem jeito. A vaca já foi pro brejo. O shot pra ser bom tem que ser bem sacudido. Pra ser miosse tem que dançar no chão batido. O shot pra ser bom tem que ser bem sacudido. Mas pra ser miosse tem que dançar no chão batido. Negrinho traz um balde d'água pra nós molhar o chão do salão. Com esse shot a polvadeira foi subindo e as morenas vão tossindo pro modo da serração. Negrinho traz um balde d'água pra nós molhar o chão do salão. Com esse shot a pousadeira foi subindo e as morenas vão tossindo pro modo da serração. O shot pra ser bom tem que ser bem sacudido. Pra ser miosse tem que dançar no chão batido. O shot pra ser bom tem que ser bem sacudido. Pra ser miosse tem que dançar no chão batido. Morena, quando o balde d'água pinta nós moiar o chão do salão. Tu aproveita e nesse meio lava os pés, que eu não danço com mulher que tem pretume nos garrão. Morena, quando o balde d'água fica nós molhar o chão do salão. Tu aproveita e nesse meio lava os pés, que eu não danço com mulher que tem pretume nos garrão. Esse shot a polvadeira foi subindo e as morenas tão tossindo pro modo da serração. Morena, quando o balde d'água fica nós molhar o chão do salão. Tu aproveita e nesse meio lava os pés, que eu não danço com mulher que tem pretume nos garrão. Eu não. Estamos apresentando o programa Momento Sertanejo aqui pela CRN. São 17h55. Certinho, 17h55. Nós vamos prosseguindo aqui com o Momento Sertanejo, com mais duas músicas. E vamos mais uma vez agradecer ao nosso visitante, Leonardo Gava, que está presente aqui hoje. E depois do programa nós vamos conversar direitinho, vamos contratar ele para. E ele, viu, e ele tá querendo cantar outra moda aqui. Ele quer cobrar muito caro, não é que vai querer pagar. É, quem ligou aqui, o Darcy, lá do Jardim Paladino, a gente dedica o programa inteirinho lá para ele. A gente manda duas músicas lá para ele. Jogador de Baralho, Tião Carreiro e Pardinho. E Rolinha Cabocla, também com Tião Carreiro e Pardinho. Ele oferece pro Zé da Bicicleta e também lá pro Chico Nardim. Então a gente agradece o Darcy, lá do Jardim Paladino. 17h56. Conheci um moço pobre, honrado e trabalhador. Foi nascido e foi criado numa vila do interior. Veio para a capital estudar para ser doutor. Levado por maus amigos, deu um grande jogador. Deixou o estudo e o trabalho com as cartas do baralho. Ganhou riqueza e valor. Casou com uma moça rica, redobrou sua alegria. Na sua rica mansão tinha tudo o que queria. Dominado pelo vício, toda noite ele saía. No cassino onde jogava, só ganhava e não perdia. Enquanto o tempo passava, sua riqueza aumentava. Do jogo não desistia. Mas tudo que vem ao mundo traz sua sina marcada. Numa noite ele jogou sua última parada. Se perdia uma partida, a outra era dobrada. Foi jogando e foi perdendo, chegou a ficar sem nada. Numa última defesa, pôs a aliança na mesa. Jogou a mulher amada. Sua esposa, quando soube o que tinha acontecido, pra não se entregar a outro que não era seu marido, foi embora pelo mundo com o coração ferido. Quem ganhou não levou ela, mas o lar foi destruído. O jogador em desespero, sem mulher e sem dinheiro, transformou-se num perdido. Aquela rica mansão era igual um céu aberto. Hoje está tão solitária, só tem tristeza por perto. O jogo dá também tira, é um ditado muito certo. Aos amigos do baralho, nesse verso eu alerto. Quem se julga invencível, por mais que pareça incrível, encontra um mais esperto. De tarde volto da roça e descarrego os cargueiros. Eu solto a tropa no pasto, prendo o baiô no potreiro. Boto milho pras galinhas, boto milho no chiqueiro. Aparto todo o meu gado, todo o meu gado leiteiro. passar e na soleira da porta eu sento pra cachimbar. Ali eu vou me entretendo, vendo as jolinhas voltar, pois moram todas comigo nas árvores do meu quintal. Bando de rolinha, só uma não quer ficar. É uma rolinha arisca que muito me faz penar. Esta rolinha que eu digo é a derradeira a passar, deixando o ninho já feito pra noutro ninho me posar. Se essa rolinha cabocla que passa pro meu caminho, bem sabe que neste rancho vive um caboclo sozinho. Rolinha, se tu quiser, meus carinhos, um é pouco e dois é bom pra viver dentro de um ninho. Se tu, rolinha malvada, soubesse a vida cruel que eu vivo só nesse rancho sem carinho. Passa pro meu sertão, as de cair no laço que eu fiz no meu Estamos apresentando o programa Momento Sertanejo aqui pela CRN 18 e 3. Aí vamos prosseguindo aqui com o Momento Sertanejo, com mais duas músicas. Agora vamos atender o pedido aqui do Jurandir Teixeira, lá do bairro do Engenho. Jurandir Teixeira, ele é grande amigo da gente, é grande ouvinte do Momento Sertanejo. Ele pediu duas músicas, pediu Guatupé e Guaratumba, Soldadinho de Deus. E depois Pardinho e Pardal, o Menino da Tábua. E o Jurandir está oferecendo para o Nardo Gava, lá do Corintinha. Só que o Nardo Gava não está mais lá no Corintinha. Ele está aqui junto com nós hoje. Está presente aqui no CRN. Mas o que vale é que o Jurandir está mandando música, né? Que bom. E depois dessas músicas tem mais pedido para a gente atender aqui. São 18 e 4. Jovenzinho de 18 anos se alistou pra cumprir seu dever. Se apresentou perante ao comandante, sempre disposto a lhe obedecer. O comandante, uma fera humana, soltava gritos de estremecer. O soldadinho, um religioso, orava ao Deus bondoso, sem o chefe saber. Um certo dia o seu comandante ficou sabendo o que acontecia, que o soldadinho só falava em Deus

anos de vida. Foi o seu berço abençoado, como menino da tábua, ele ficou conhecido. E hoje muitos cristãos milagres têm recebido. Doentes e aleijados já foram curados, por ele atendidos. Ela em Maracaí e ele está sepultado, para mostrar gratidão pelo milagre alcançado. Muitos objetos estranhos deixam lá em seu jazigo. A ele eu sempre peço que nos livre dos perigos, que dê a paz para o mundo, em cada segundo esteja comigo. Paz para o mundo, em cada segundo esteja comigo. Na CRN são 18 e 12. Aí vamos prosseguindo aqui com o Momento Sertanejo aqui pela CRN. Vamos atender agora o pedido do Miguelito, lá do bairro do Itapema. O Miguelito, que o Leonardo Gaba está presente aqui, conhece bastante. É, né? O Miguelito é o meu amigo também. É, o Miguelito, ele pediu duas músicas também, e o Jacó e Jacozinho, Florzinho do Campo. E depois o Leôncio e Leonel, Mensagem a Rio Preto. E ele está oferecendo para o Lelo Suzana, na fazendinha Cheiro de Mato, oferecendo para o Davi e para o Dito Correia, lá no bairro do Morro Azul. Oferecendo também para o Atílio Bergamin, lá do bairro do Mombuca, para o Jurandir Petrone, João Stephanie, no Parque São Gabriel. Então vamos atender aqui o pedido do Miguelito. E ele falou para dar os parabéns aqui para o Nardo, que o Nardo cantou a música aqui. Obrigado. E só ele falou, esqueci, a única coisa que faltou, um sanfone e um violão para acompanhar. Então vamos com as duas músicas, porque já são 18 e 13. Depois a gente tem mais pedido aqui, tem mais ouvinte para a gente atender. Entre as lindas florzinhas do campo, sobre a luz de um luar cor de prata, eu beijei os seus lábios, ouvindo serenata. Muitas noites, porém, já passaram, de beleza e de lindo esplendor. sacanagem na alma em intenção de reabrir uma ferida ou me ter compensação. Para o povo de Rio Preto, primeiro peço perdão. Quando uma dor o abala, o sertanejo não se cala e chora com seu irmão. E nós vamos com mais duas músicas aqui no Momento Sertanejo. Ivo, taca o nome do pedido na mão. É, quem ligou aqui é a Tereza lá do nosso teto. A gente dedica o programa inteirinho lá para ela. A gente manda duas músicas lá para ela: Golpe de Mestre, Tião Caveiro e Pardinho, e Saudade também com Tião Caveiro e Pardinho. Então a gente agradece a Tereza lá do nosso teto. E mais uma vez vamos oferecer para o Beto Dias, que durante a semana ele falou do nosso programa aqui, a gente agradece o Beto, que sempre dá uma força para a gente aqui. E quem falou que ia ouvir nosso programa, primeira vez, ele não sabia que eu apresentava o programa aqui junto com o Ivo, é Edson Magnani, ele falou que não sabia, ficou sabendo ontem, ele falou, vou ouvir o programa, então vou oferecer para o Edson Magnani, e oferecer também para o Fernando Borello, o Pitico lá do São João, o Pitico, que é presidente do São João, e ele ligou aqui outro dia e disse que nós não atendemos, eu não sei, nunca deixo de atender. Ficou brabo, ele falou assim, que atende todo mundo, por que não atende eu? Então vamos oferecer lá para ele também, essas duas músicas, 18 e 21. Daqui a pouco o Nardo vai cantar mais uma, hein? Zezinho não tinha nem pai nem mãe, rolando pro mundo vivia judiado. Mariazinha, menina rica, e o pobre Zezinho era seu empregado. Mas o destino preparou pros dois, porque um do outro ficou enamorado. Maria dizia, Zezinho, eu te amo, Zezinho, sou muito pouquinho pra ser teu amado. O pai de Maria é um sujeito malvado, cismou de dar fim no amor das crianças. Pegou um chicote de tala bem larga, falou pro Zezinho: no coro tu danças. A minha filha é menina rica, está nas alturas, você não alcança. Moleque atrevido, cachorro sem dono, pegue teus trapos e faça a mudança. Zezinho recebe um golpe profundo e some no mundo cheio de esperança. Antes da partida, Zezinho escondido procurou Maria, falou deste jeito: existe um bom Deus que está nas alturas, ele é bom demais, faz tudo perfeito. Sou um caboclinho de sangue nas veias, enfrento lança e quebro no peito. Querida Maria, você vai ser minha, de agora em diante meu plano está feito. Se um dia obrigarem você se casar, no altar estarei pra ser tudo desfeito. Passaram 10 anos, correram depressa, Maria solteira, Zezinho solteiro. O pai de Maria, um sujeito ambicioso, arrumou pra filha por ser interesseiro. Um velho careca, feio e barrigudo, mas dono do mundo com muito dinheiro. Pobre Maria detestava o velho, queria o Zezinho, seu amor primeiro. Mas o casamento já estava marcado pra ser realizado no mês de janeiro. Do casamento, Maria de branco estava divina, bastante capangas e guardas armados, cercava a igreja, guardava a menina. Zezinho amoitado esperava no altar, fugiu com Maria e sumiu na surdina. O Zezinho deu um golpe de mestre, só mesmo eu contando, ninguém imagina. Lá na igreja ninguém desconfiava que o Zezinho estava dentro da batina. Saudades, palavras ricas, que martiriza e fica dentro de um coração. Da felicidade morta, que a saudade conforta, trazida de uma paixão. Saudade eu tenho de alguém, uma saudade que vem de uma distância sem fim. Será que ela também, na falta de um outro alguém, sente saudades de mim? sempre pensando. Meus olhos vivem chorando. Não tenho felicidade. Estou morrendo aos poucos. O que me deixa mais louco é a maldita saudade. Estamos apresentando o programa Momento Sertanejo aqui pela CRN. São 18h29. Nós vamos com mais duas músicas aqui dentro do Momento Sertanejo. Depois dessa música tem mais pedido para a gente atender. Então agora quem canta é Tunico e Tinoco, Cabelo de Trança. Depois o Nestor e Nestorzinho canta Relógio Quebrado. E ligou um ouvinte aqui agora ainda e pouco. Depois da música eu vou contar uma história que aconteceu, que é muito amigo, foi muito amigo, muito conhecido. Mas tem uma historinha para contar, bem rápido. Agora são 18h29. Oi? Briga de violeiro. Nestor e Nestorzinho, briga de violeiro. Isso mesmo, o Renato corrigiu. Eu falei que era relógio quebrado, não é? Briga de violeiro. 18h29. Na beira da estrada, uma casinha existe. Uma moça muito triste, sem o riso da esperança. Perguntei do seu passado, ela respondeu chorando: meu destino vou marcando em cada nó da minha dança. Fiquei noiva um dia, recebi a aliança, meu nome. chamado pra uma festa na casa do Tião Carreiro. O Pardinho nesse dia deu bebida pros violeiros. O Sulino bebeu muito e brigou com o arrueiro, por causa que o caçula discutiu com o marinheiro. Moreno e Paraguai brigava com Moreninho. O Nono e a Naná defendia o canhotinho. Enquanto lá na varanda o Priminho e o Maninho brigava que dava medo com Jacó e Jacozinho. Mais o Florencio, o Praião e o Prainha fugiram pra uma janela com medo do Teixeirinha. A Nhana com a vassoura defendia o Cascatinha. O Nestor e Nestorzinho se esconderam na cozinha. O Leoncio e Leonel cantar ficaram roucos. Pedro, Bento e Zé da Estrada também apanharam um pouco. O Vieira e Vieirinha estava ficando louco. Queria cantar mais alto que o Tunico e o Tinoco. Zé Fortuna e Pitangueira só fazia confusão. Zilo e Zalo apanharam do Paixola e do Paixão. O Zico disse pro Zeca: vamos embora, meu irmão. Chamaram Lio e Léo e fugiram de avião. Estamos apresentando o programa Momento Sertanejo aqui pela CRN 18:35. Agora vamos atender o pedido. Tem um pedido para atender, né? Tem. É, quem ligou aqui é o Tonhão Moleiro, lá do bairro do Centenário. Então a gente dedica o programa inteirinho para ele. A gente manda duas músicas lá para ele: Cavalo Preto com Tonico e Tinoco e Esteio de Arrueira com Zé Fortuna e Pitangueira. Então a gente agradece o Tonhão Moleiro lá do bairro do Centenário. Eu tenho uma historinha rápida para contar aqui, que uma certa vez, há bastante anos atrás, eu jogava lá no time do Porto, e o time do Itatiba foi jogar contra nós, e o Tonhão Moleiro jogava no Itatiba, e eu jogava no Porto. O juiz era o Ari, que agora esqueci o sobrenome dele. O Tonhão não lembra mais disso, acho, mas o Tonhão insistiu tanto para o juiz expulsar, que o juiz me expulsou do campo. Lembra, Tonhão? Eu sei que aconteceu isso daí no tempo que eu jogava e o Tonhão também. Mas é um grande amigo nosso e a partir de hoje é o 20 do Momento Sertanejo também. Agora são 18:37. Já pulou dois minutos a mais do que eu ia. Tenho meu cavalo preto, por nome de Ventania, um laço de 12 braças, no coro de uma novia. Tenho um cachorro bragado, pra minha companhia. Sou um caboclo forgado, aí eu não tenho família. Música.

São 18 horas e 44 minutos. Já que nós estamos recebendo a visita aqui do Nardo Gava, ele é lá do Corintinha. Ele cantou uma música no início do programa. Vai cantar mais uma, né, Nardo? Mandar lá pro Miquinho também, lá embaixo, né? O Dr. Jair Barreto. O Jair Barreto, grande amigo da gente. Tudo o que temos aqui, né? Então, cantar a capa do viajante, então, né? Manda ver. Vou contar o que aconteceu, isso é pura verdade. Um moço que viajava, gostava da vaidade. Numa véspera de domingo, ele chegou numa cidade. Foi no clube dançar baile, aproveitar da mocidade. Lá encontrou com uma mocinha, os dois dançaram à vontade. Antes do galo cantar, regulava 11 horas. A moça falou pra ele, eu preciso ir embora. A noite está chuviscando, mas a sua capa escora. Você vai junto comigo, os dois saíram pra fora. Saíram de braço dado na rua contando história. Chegaram lá na avenida, fizeram a separação. Ela foi pra casa dela e ele foi pra pensão. E deixando seu endereço subscrito num cartão. Levou a capa do moço só pra dar demonstração que ela já era morta e tava livre da ilusão. No outro dia bem cedo, levantou, foi procurar a casa do pai da moça, custou muito pra ele achar. Bateu palma no portão, o velho mandou entrar. E sentou numa cadeira e pegaram conversar. Ele perguntou da sua filha, o velho pegou chorar. Minha filha caçula, que chamava Aparecida, tá fazendo muito tempo que ela foi falecida. Morreu, foi pro cemitério, já passou pra outra vida. O moço falou pro velho, com a voz meia tremida, ontem estive com ela passeando na avenida. O velho falou pro moço, você não quer acreditar, nós vamos no cemitério que eu quero lhe mostrar a sepultura da filha só pra ver que jeito tá. O moço saiu com ele, foi andando devagar. Chegaram no cemitério, a capa dele estava lá. Acabou de cantar aqui no Momento Sertanejo que você é René Arnaldo Gava, lá do Corintinha. Ele já está convidado para o próximo programa. Que já ligaram aqui pedindo para colocar 5 jurados. É para dar a nota. E eu já estou contratado. Então nós vamos prosseguindo aqui. O tempo vai passando tão rapidinho, daqui a pouco chega no final do programa. Então vamos com mais duas músicas agora. Agora quem canta é Lourenço Lorival, Menina da Aldeia. Depois o Lio e Léo, Mãe de Carvão. São 18h48. Te conheci criança quando você morava na aldeia. Você era uma menina feia, de chinelinho nos pés. Sai amarrada na escadeira, o dia inteiro abanando a peneira, na colheita do café. Te encontro agora, fazer chorar. Você iria ficar tão bonita. Não usa mais o vestido de chita, nem a sandália de amarrar. Ficou moderna agora, lindas curvas na cintura. Parece mesmo uma escultura, delicada no andar. Deixei a cidade, voltei pro sertão. Fui ver minha casa na velha fazenda, o rancho, a moenda, o velho galpão. Cheguei de mansinho, olhando pros lados, meus olhos molhados de tanta emoção. Passei a cerquinha de arame farpado, o angico encorpado me olhou do espigão. Na porta do rancho, bem rente à soleira, esbarrei na roseira, levei um arranhão. A linda roseira de rosas vermelhas puxava a orelha do filho fujão. Passei a saleta e fui pra cozinha, no canto ainda tinha o velho fogão. Olhei pra parede, meus olhos pararam e meus pés ficaram pregados no chão. Revi na parede um rosto traçado que há tempos passado e eu fiz de carvão. O tempo e a chuva molhou o reboque e fez o retoque com tal perfeição. Me fez eu criança envolto na manta, no colo da santa segura em suas mãos. Seus olhos estavam radiantes de brilho, segurando o filho e dando a benção. Fechei os meus olhos, rezei para ela, pintada na tela da minha ilusão. Mãezinha querida, meu grande tesouro, você é de ouro e não de carvão. No mundo andeando de longas estradas, eu sei não sou nada sem sua proteção. São 18h55, chegou no final de mais um programa Momento Sertanejo aqui para a CRN. Então vamos agradecer nossos ouvintes, aqueles que ligaram, aqueles que ouviram o nosso programa aqui. Obrigado ao Renato Augusto na técnica. Uma boa noite Ivo Bianchini. Boa noite, Gilban, boa noite à visita aqui do Nardo Galo. Boa noite para o Renato. E vamos agradecer ao Jair Barreto, que acabou de ligar aqui agora nesse momentinho. Obrigado, viu, Jair? Não dá tempo mais. Eu quero agradecer ao amigo Ivo, amigo Gibão aqui também, que eu tive aqui, se não atrapalhei eles aqui. Né? E agradeço de coração dele dar essa oportunidade para mim. E mais, vou continuar. E Renato aí também, né? Mais uma vez, então, agradecer ao Jair Barreto, que ligou no finalzinho do programa. Então, hoje não dá tempo mais a gente tocar música, porque daqui a pouquinho tem a Santa Missa, direto lá da Igreja de Nossa Senhora de Fátima. Mas, quem sabe, no próximo domingo, a gente prossegue aqui com mais música. CRM Itatiba, cada vez mais perto de você. 18h57. Quer se dar bem e poder realizar todos os seus planos? Vem pro aniversário Açaí de 50 anos! Além de muito preço baixo, tem o prêmio de 5 milhões! Isso muda a vida! Além de muita economia, tem 50 mil prêmios instantâneos. E 1.500 viagens no navio Açaí! Vem se dar bem! Cadastre-se já! Não fique aí boiando! Médicos, enfermeiros, psicólogos, dentistas, veterinários e a vocês, clientes e amigos que construíram a tradição da Farmácia Raízes, a nossa gratidão. Farmácia Raízes, sua saúde, nossa história. Rua Quintino Bocaiúva, 187, no centro de Itatiba. Farmácia Raízes. Na CRN, o seu início de noite, ouvindo gente que faz e acontece em Itatiba. De segunda a sexta, depois das 18h05, você acompanha aqui as matérias do Alô Notícias. Parceria Rádio AM Itatiba. Alô Notícias. Produção Aloísio Matias. No Brasil, acontecem 76 tentativas de golpes digitais por minuto. E um deles é a falsa central de atendimento, em que um suposto colaborador do Sicredi entra em contato alegando problemas na sua conta e exigindo que você execute procedimentos com urgência. Isso nunca acontece. Na dúvida se é golpe, fale com seu gerente do Sicredi ou com nossos atendentes por WhatsApp ou nas agências. Sicredi é ter com quem contar e confiar. A Itareia vende areia lavada, areia fina, pedra, terra para aterro e cobertura de grama, terraplenagem e limpeza de terrenos em geral. A Itareia conta com caminhão pipa com capacidade para 21 mil litros de água potável. Para sua piscina, indústria e comércio. Ligue 4538-2888, 4524-5244 ou pelo WhatsApp 94733-0014. Você será atendido pela Célia. Aproveite as ofertas de aniversário do Covabra. Linguiça Toscana Seara, R$16,90 o quilo no Bem-Estar. Contrafilé Friboi, peça vácuo, R$42,98 o quilo no Bem-Estar. Cerveja Brahma Duplo Malte, lata 350ml, R$3,19 no Bem-Estar. Aproveite o feriado economizando muito. Cadastre-se no Bem-Estar e concorra a prêmios todos os dias com o aniversário de 35 anos do Covabra. Certificado de autorização SPAME número 05035699/2024. Beba com moderação. Com o patrocínio de Diplomata, Funilaria e Pintura, passamos a transmitir a Santa Missa da Paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, com o padre Tiago Rodrigues da Costa. Pelos nossos e nossas amigos, Marcela Manoel de Lima, sétimo dia do falecimento, Fátima Manoel, sétimo mês do falecimento. As outras atenções se entrarão em comum em procissão que será composta pelos homens do meu altar. Missa do 33º domingo do tempo comum, todos de pé para a frente do tempo. Central de Rádio Notícia. Seja muito bem-vindo também pelo nosso Facebook, da nossa paróquia, a Santa Missa do 23º domingo do Tempo Comum. No altar do Senhor, nós colocamos toda a nossa vida, nossa história, nossa família, todos os pedidos, todas as intenções já mencionadas, mas de modo especial também aquelas que estão em nosso coração. Estamos chegando ao final do tempo litúrgico. Há uma semana aqui, uma semana, no próximo domingo, celebraremos a solenidade de Cristo Rei, Rei do Universo, coroando tudo isso, tudo aquilo que vivemos ao longo deste ano. E assim, pensamos ao Senhor a graça para a perseverança, para vivermos esta grande festa. Por isso, reconhecemos ser pecadores, invoquemos a misericórdia do Pai cantando. Glória, glória, aleluia. 40 anos de vida matrimonial de Vânia Lúcia e Arnaldo Ferreira, pelo sétimo dia de falecimento de Marcela, namorada de Lima, e sete meses de Fátima Maria Coelho. E no silêncio do nosso coração, todas as intenções, todos os pedidos que trazemos. Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de sempre nos alegrar em vosso serviço, porque só alcançaremos duradoura e plena felicidade, sendo fiéis a vós, Criador de todos os bens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Oh, Leitura da carta aos Hebreus. Todo sacerdote se apresenta diariamente para celebrar o culto, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, incapazes de apagar os pecados. Cristo, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre na direita de Deus. Não me resta mais senão esperar, até que seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. De fato, com essa única oferenda, levou à perfeição definitiva os que ele santifica. Ora, onde existe o perdão, já não se faz oferenda pelo pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Perceba que Jesus tem anunciado o fim dos tempos. Olha, vai chegar o momento em que o Filho do Deus faz o convite. O convite agora não é mais um convite, é uma convocação, é uma ordem dada a nós. A palavra é esta: vigilância. Jesus nos convida à vigilância, a vigiar, porque não sabemos o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer. Parece um discurso riscado. A igreja repete todo o fim da ano as mesmas palavras, as mesmas coisas. Parece que nós estamos, como eu soube esse tempo, parece que a igreja está nos enganando. Porque repete, já disse que o Senhor está próximo, mas nunca chega. Que próximo é esse? Parece o nosso gente. É logo ali, né? Esse logo ali é 300 quilômetros à frente. Não é assim que a gente está? É logo ali. Três, quatro quadras, 10, 4 à frente. É, eu com esse meu corpinho, 3, 4 quadras já estou morto. Né? É logo ali. Muitas vezes as pessoas pensam dessa forma. Mas por que que nós existimos? Porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor nos quer escritos no livro dele. O Senhor quer que sejamos os eleitos dele. Portanto, ele vai insistir para que estejamos prontos, para que quando chegar a hora, possamos ser como esses escritos no livro, como vai dizer na primeira leitura o profeta Daniel, que levantará Miguel para vir buscar esses escritos no livro. Que livro é esse? Como que escreve meu nome nesse livro? Através do nosso batismo. Os escritos, os eleitos de Deus, são os que são batizados. A partir do nosso batismo, se escreve no livro da vida os nossos nomes, no livro que está no nome do Senhor. E é esses que Miguel levará para junto de Deus, no grande momento do julgamento. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, Deus, sabendo que nós somos falhos, Ele sabe que muitas vezes nós riscamos o nosso nome no livro, com o nosso pecado, com as nossas vaidades, com os nossos distanciamentos de Deus, nosso afastamento, vai fazendo com que o nosso nome desapareça desse livro. Mas o Senhor, como eu digo, não desiste de nós. Então, dado momento, nós nos arrependemos e queremos de novo o nosso nome no livro. Como é que eu escrevo meu nome de novo? No sacramento da reconciliação, no sacramento da confissão. Quando eu me coloco diante do Senhor e eu me arrependo dos meus pecados, errei, Pai, pequei contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como a todos os pecados. E a resposta do Pai: filho, você estava morto por não viver. Estava perdido e foi invocado para mim um tipo de alegria. Vinde, botai sandália nova, roupa nova, anel nos dedos, dignificar pertença. Escreve seu nome de novo no livro da vida. É isso que significa. É dessa forma que nós vamos escrevendo o nosso nome. E aí muitos agora começam a coçar a cabeça: quantas vezes já paguei escrevi de novo, paguei escrevi de novo, paguei escrevi de novo. É? Quantas vezes? E mesmo assim o Senhor não desiste de nós. Tanto não desiste que insiste em falar dos fins dos tempos, não para nos amedrontar, não para nos deixar desesperados, apavorados, mas sim para que nos preparemos, para assim que quando tudo isso acontecer, nós estejamos plenos, fortes, fortalecidos, encorajados, porque o Senhor já nos avisou. É isso que significa o Senhor dizer: olha, naqueles dias o sol vai se escurecer, a lua não brilhará mais, as estrelas começarão a cair, as forças do céu serão abaladas, e eis que virá o Espírito Santo vindo nas nuvens com poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra para reunir todos os escolhidos, os eleitos de Deus. Percebam, meus irmãos e irmãs, que o Senhor agora no fim dos tempos quer reunir a todos, contrário ao que o mundo quer fazer com nós. O mundo conosco quer nos dividir, quer que briguemos, quer que guerreemos, quer que fazemos tudo diferente. E o Senhor quer reunir os seus amigos. O Senhor quer mostrar que juntos formamos nossa igreja, formamos um só povo, percebam que o Senhor nos mostra a contrariedade do mundo. E aí nós vemos quantas guerras, quantas brigas, quanta violência, quantas discussões. Porque é muito mais fácil um povo dividido, um povo desinformado, um povo que não acredita mais em nada, do que um povo que tem fé, um povo que tem postura, um povo que sabe o que é verdade, que não se dá a trela para aquilo que é errado, que não dá a trela para a fofoca, que não dá a trela para as coisas que vão disseminando, para negativar, para fazer distanciar. Percebam, meus irmãos, que a lógica do mundo é comprar a lógica de Deus. Deus nos quer unidos, o mundo nos quer divididos. Porque quanto mais divididos, mais fácil para esconder, mais fácil para manipular, mais fácil para nos distorcer e fazer com que façamos aquilo que eles querem. Agora, quando nos unimos, mostramos a nossa força, não há nada que possa nos impedir. Percebam isso, meus irmãos. É chegado o momento de nós tomarmos consciência daquilo que nós temos em nossas mãos. Pelo nosso batismo, pela nossa fé, pelo aquilo que o Senhor nos chamou como filhos e filhas de Deus, como herdeiros deste reino. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor nos convida a sermos esses eleitos. Mas é preciso, e aqui uma palavra muito bonita que Jesus fala: aprender. Aprender o que diz a parábola, a figueira, essa parábola. Ou seja, percebais, percebam os sinais, observem os sinais. Que sinais são? Que sinais é esse que Jesus está falando? Os sinais da delicadeza dele na sua vida. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus realiza muitos portentos, muitas maravilhas, muitas delicadezas que nós nem sequer percebemos. Porque estamos tão focados naquilo que nos desfigura, nas tribulações, nas confusões, nas tantas falatórias da nossa vida, tantas vozes, tantos problemas, mergulhados naquela situação, que eu não consigo olhar para o lado. Eu não tenho uma visão panorâmica de tudo, eu tenho uma visão focal, eu tenho um cabeça que me mostra só aquilo. Agora o Senhor nos pede para tirar esse cabeça. O Senhor nos pede para olhar e observar os sinais da grandeza do amor de Deus. Por isso Ele nos pede revisitar a nossa vida, fazer essa revisão de vida, para observar, para ver que mesmo diante das tormentas, mesmo diante de tantos sacrifícios, dificuldades, problemas, circunstâncias, Ele está lá fazendo, sustentando, te colocando de pé, te reanimando, te encorajando, te amando, te acolhendo em tuas lágrimas. Esse é o Deus verdadeiro, que não desiste de nós. Mas Ele também nos ensina, nos encoraja a continuar a nossa vida. Por isso Ele nos pede observar os sinais, observar as delicadezas de Deus, observar o quanto o Senhor tem trabalhado contigo na perspectiva que você tem liberdade, na perspectiva que você tem permitido que Ele faça em sua vida. Por isso surge uma palavra muito importante: conversão, mudança radical de vida. Uma vez que eu escuto a voz de Deus, automaticamente eu vou começar a transformar a minha vida, eu vou começar a deixar a minha vida para trás, a vida de pecado, a vida de insegurança, a vida de medo, a vida de tantas coisas, para abraçar a coragem do Senhor, o amor verdadeiro, o amor que me faz vencer as grandes tribulações que Jesus diz no Evangelho. Que tribulação é essa? São as nossas crises, são os nossos desafios, são os nossos problemas, que diferente do mundo nós não fugimos da raia, pelo contrário, enfrentamos de cabeça erguida, mas nunca sozinho, nunca de qualquer jeito, revestidos da força. Mas como eu me revisto da força do alto? Através da Eucaristia, através da palavra de Deus, e através de algo muito importante que Jesus já disse para nós: a nossa fé. Tudo isso São Paulo vai nos ensinar na segunda leitura, dizendo que apenas um sacrifício, pelo nosso único e verdadeiro sacrifício, para a remissão de todos os pecados. Este é o único sacrifício, o Cordeiro Imolado, uma única vez, para todo sempre. É esse Cristo que vem para nós. O que nós fazemos até hoje, cumprindo o seu mandamento, fazer isso em minha memória. O que ele nos pede para fazer? A Eucaristia. Nos pede para restituir aquele momento sublime, a sua entrega, a sua paixão, morte e ressurreição, o Cordeiro Imolado, que é partilhado, que é levado a todos nós, o alimento salutar, que cura, que liberta, que restaura, que vivifica a nossa vida, que nos coloca de novo no rumo, mas não só ali na palavra de Deus. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, no final do Evangelho, Jesus diz: essa geração não passará até que tudo isso aconteça. Meus irmãos e minhas irmãs, sinto-lhes dizer: somos essa geração. Portanto, não tem desculpa de dizer que não conhece, que não sabia, que não entendia. Ah, porque eu nunca vi isso, porque eu nunca vi aquilo. Porque olha a liberdade de informação que temos, o acesso que temos. Ninguém, nenhuma outra geração tem. Olha, só na nossa cidade, por exemplo, 7 paróquias. Dá para participar de missa de domingo a domingo, se assim quiser. Porque tem missa em todos os lugares, em diversos horários, para você participar. Para ter uma Eucaristia diária, por exemplo. A palavra de Deus, toda casa tem. Todos têm o celular, muitas vezes na mão. Acesso à internet, pode ouvir. Agora não é só ler, agora se tem preguiça para ler, você pode ouvir lá, né? Voz falando, rezando, você pode rezar junto, perceba, há o acesso. Por isso que esta geração não tem desculpa de dizer que não conhece Jesus Cristo, que não ouviu falar, que esta palavra é estranha, que isso não faz parte. Em todo lugar tem algo para falar de Deus na luz. Basta nós percebermos os sinais, basta entendermos os sinais. E os sinais dos últimos tempos estão aí. E eu repito aquilo que está escrito: o Filho do Homem está próximo, portanto, nos encorajemos, nos preparemos. Que esta noite, meus irmãos e minhas irmãs, possamos olhar para a locomotiva da nossa vida. Imagine a nossa vida como um grande trem. A locomotiva, ela não pode parar, porque se parar, morre. A locomotiva vai andando, e ao longo desse caminho, nós somos chamados, encorajados a consertar essa locomotiva. E ela em movimento. E aí gera insegurança, gera medo, gera isso. Mas nós temos aquela voz, aquele que nos fala: faça, eu estou contigo. Se encoraja, conserte a locomotiva, tire o que tiver que tirar, limpe o que tiver que limpar, conserte o que tiver que consertar. E você vai ver essa pausa restauradora. Você vai ver que a locomotiva vai ganhando mais força, vai tendo mais tração, vai tendo mais combustão para conseguir fazer aquilo, para a subida para o céu. Lembre-se que nós estamos caminhando, estamos preciosos, estamos nessa locomotiva subindo. Nós temos combustível e força suficiente para chegar lá onde o Senhor espera. Para isso, eu preciso pedir ao Senhor: eis-nos aqui, Senhor. Estamos prontos, disponíveis para viver essa graça. Que o Senhor nos encoraje quando chegar o momento, pois não sabemos nem dia nem hora. Pode ser daqui a alguns minutos, dias, meses, anos, mas nós estaremos prontos para o Senhor. Pois o Senhor não desiste de nós, hoje e sempre. Amém. Podemos ficar de pé e vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto. bondade e misericórdia a sua vida. Respondemos todos juntos. Senhor Deus, dai-nos vossa misericórdia. Fazemos ser vossa igreja viva e comprometida com o Evangelho e a dignidade da vida no mundo. Senhor Deus, dai-nos vossa misericórdia. Ajudai nossa comunidade a caminhar na esperança e na solidariedade com os mais necessitados e empobrecidos, que precisam de apoio para se reerguer na vida. Senhor Deus, dai-nos vossa misericórdia. Inspirai nas nações líderes autênticos que trabalham a favor da vida, da justiça e da paz. Senhor Deus, dai-nos vossa misericórdia. Despertai-nos para a prática fraterna e solidária, e assim descubramos ainda mais o gosto de conviver com irmãos e irmãs. Senhor Deus, dai-nos vossa misericórdia. Tudo isso, meu Pai, nós pedimos por vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Podemos sentar para fazer o nosso ofertório. Oh, nação santa e povo que vos pertence, para anunciarmos por toda parte os vossos grandes feitos, ó Pai, que nos chamasse das trevas à vossa luz maravilhosa. Por isso, com os anjos e arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, entoamos o hino da vossa glória, cantando a nossa voz. Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo. mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice, esse precioso cálice, em suas santas e veneráveis mãos. Pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão ao céu, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos ao Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, todo santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei ao Pai, com mulher benigna e mais oferta, como recebeste o dom do justo Abel, o sacrifício do nosso patriarca Abraão, a oração pura e santa do sumo sacerdote, meu Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante vos pedimos a Deus, onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu pelas mãos do nosso Santo Anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos una no Senhor. Lembrai-nos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que nos precederam como sinal da fé e dorme o sono da paz. Lembramos o sétimo dia de Marcela, Manuela de Lima, sete meses de falecimento de Fátima Maria Bueno, e no silêncio do nosso coração, todos os entes queridos, todos os nossos paroquianos falecidos. A eles e a todos os que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperamos em vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, e todos os vossos santos, por Cristo, Senhor nosso. Por ele, não cessar de criar, santificar, vivificar, abençoar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Yeah. Eucaristia que vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Quero ter a bondade de sentar bastante para os nossos amigos. Quero lembrar a todos, amanhã, segunda-feira, nossa igreja matriz estará fechada. Não teremos nem expediente, nem a igreja aberta. Porque nós vamos passar por um processo de dedetização e fumacê. Né? Nós vamos fazer a fumacê, a dedetização aqui na matriz, na igreja, a dedetização do salão, na sala de catequese, na cozinha. Então, por que o fumacê? Porque temos muitos pernilongos. Né? Esses dias uma pessoa estava rezando, foi levada para fora. Tanto pernilongo que tinha. Eu já estava atendendo uma vez, se eu fosse a porta, eu estava do lado de fora. Né? Então, tem muitos pernilongos. Abandonados, eles vão à igreja. Então, nós vamos fazer isso com a C, achamos a empresa que faz, para evitar qualquer situação. Estamos também vasculhando toda a nossa área de paroquial, da matriz, para ver por causa das chuvas, dando muitas chuvas, então nós temos buscado sanar esses focos que possam virar algum foco, né? Então a gente já está fazendo isso também. Então, com medida de segurança, também estamos fazendo dessa forma. Por isso, a igreja na segunda-feira está fechada. Porque precisa ficar 12 horas com ela fechada para que o produto possa agir. Então, nós vamos fazer isso amanhã. Aproveitar que amanhã não temos atividade, somente o terço cumprido no momento. Então, pode ficar tranquilo se o terço cumprido está lá. Acontecerá. Só a igreja estará fechada nesse segundo mês. E abriremos na terça-feira, como de costume também. Quarta-feira, às 6 horas da manhã, missa, feriado, a igreja estará fechada, feriado, né? E abriremos ela para a congregação Sagrada Família, às 7h30 da noite. Na Capela São Francisco de Assis também temos o terço dos homens também. Quinta-feira, às 19h30, nós temos missa na Capela da Nossa Senhora das Grotas. 19h30, então todos estão convidados também. Sexta-feira, nós teremos expediente somente na parte da manhã, né? Nós não temos expediente à tarde, a igreja será fechada também à tarde. Lembro a todos que ainda temos um kit de velas do Advento em Família, né? Custa R$25, você pode estar adquirindo ao final da missa aqui na sacristia durante a semana na Secretaria da Paróquia. São 5 velas, 4 delas para compor a coroa do Advento, como aqui nós vamos fazer, também você pode fazer na sua casa. E a cada domingo vai acendendo e rezando em família. E a quinta vela para o Natal do Senhor. Então, se você quiser adquirir, custa R$25, você pode procurar aqui na sacristia. Padre, quando vai abençoar? No primeiro domingo do Advento, no dia 30 de novembro e 1º de dezembro. Você traga as velas, nós vamos abençoar aqui na missa final, tá bom? Desde já nos agradecemos. Temos a rifa da Capela Santo Antônio, 10 reais o número, à venda na Secretaria da Paróquia durante a semana. E último, penúltimo aviso, 27, 28, 29 e 30, nós teremos o nosso bazar na Capela São Francisco de Assis, em prol da nossa catequese. Então, se você puder colaborar trabalhando, doando ou comprando, pode procurar lá mais informações nas nossas redes sociais ou pela Secretaria da Paróquia também. Tá bom? Graças a Deus temos bastante coisa, mas, como eu disse na capela, não aceitamos maridos, não aceitamos esposas, nem mulher para presente, porque não vende. Então, por favor, nem sopra também no sopro, por favor. A gente precisa da coisa. Organizado. Então, desde já, para Deus a parte, desde já agradeço a colaboração, o apoio de todos. Por fim, os itens da sexta de Natal. Estamos, já distribuímos os lembretes e pedimos agora a gentileza que quem pegou os lembretes possa, quem puder trazer a doação ou fazer a contribuição financeira, na caixinha de oração aqui, elas verde, contribuição, ou pelo PIX. Só que pelo PIX, por gentileza, identifique o que é. Né? Porque não adianta só fazer e não nos dizer para significa, o valor para quem quer. Então identifique para a sexta de Natal. E nos manda um comprovante para dizer, olha, é para a sexta de Natal. Porque lá a gente sabe o que quer, que quer, então, porque tudo é uma conta só. Não vai tudo para uma conta só. E é preciso essa identificação para termos clareza o que vamos repassar para a equipe fazer a compra e o que fica para a paróquia. Por exemplo, você quer doar R$1 milhão, né? Glória a Deus, né? Ficar feliz. Se você não dizer para quem quer, eu vou derrubar a igreja e construir outro. Né? R$1 milhão? Não dá. Né? Mas a boa reforma é para ele. Né? Mas se você identificar para a sexta de Natal, vai para a sexta de Natal. Né? Para comprar tudo que você está comprando. Então, mesma coisa acontece com o dízimo. Com a consagração de dízimo que é feita por PIX, né? Precisa identificar para dizer para nós, ah, é minha consagração de dízimo. Se não, passa despercebido, está tudo como doação, eu uso naquilo que é preciso, pagar conta. Né? Então, vocês estão vendo grandes avanços na nossa paróquia, todas as nossas comunidades estão em reforma, né? A Sagrada Coração de Jesus começou, já fez a pintura interna, a pintura externa, a São Francisco começando a mexer no telhado também, a Santo Antônio temos, né, fizemos implementações para a festa, e assim também, a matriz também, a torre, e tantas outras coisas que precisamos fazer. Esse, já estamos fazendo a cotação do orçamento do telhado, também para fazer manutenção e sanar uma vez por todas as torneiras, se assim Deus permitir. Né? Mas tudo isso é graças a vocês. Acredito que nós estamos aqui. Tudo é graça de vocês, a generosidade, o apoio, a confiança para que a gente possa fazer. Mas o dinheiro não fica só para a manutenção, é para fazer o conselho de tudo. O pago, as despesas do carro, as despesas pastorais, os funcionários e tantas outras coisas. Né? Então, partilhando um pouco daquilo que vivemos. Mais à frente, vocês vão ter um relatório, nós vamos, né, a nossa comissão está, eu vou passar, nós vamos fazer de contas bem grande para tudo que a gente fez, os eventos e para onde foi e onde está o dinheiro também. Né? Muito importante, eu tenho dito isso nos finais de semana em todas as nossas capelas também, para justificar também que às vezes, né, o padre fala tanto, né, aqui, aos poucos, nós vamos por aqui, aqui parece tão grande que nem dá para perceber as manutenções que a gente faz. Né? Só quando é grande mesmo. Então a gente tem feito isso em todas as formas. Bom? Então, desde já agradeço a partilha, agradeço a generosidade, agradeço o apoio. Estamos ficando, então, novos projetos também virão. Amém? Quero chamar aqui o casal, está aí, está 40 anos de matrimônio. Aí o casal. Vem aqui na frente, vamos ficar todos de pé para nós fazermos a bênção da banda do Arnaldo. Não são 40 dias nem 40 horas, né, mas 40 vezes 365 dias no ano, né? Que beleza, fique em frente um com o outro. Nesse aniversário de 40 anos, né, as mãos, como 40 anos atrás vocês deram, recordando o dia feliz que unisse a nossa vida com o vínculo indissolúvel do sacramento do matrimônio, quereis renovar agora diante de Deus aquele santo compromisso. Para que esse propósito seja reafirmado pela graça divina, elevais ao Senhor as vossas preces. Bendito sois, Senhor, porque por vossa graça recebi manhã o dia de hoje. Bendito sois, Senhor, porque por vossa graça recebi a mal o dia de hoje. Senhor, porque na alegria e na tristeza, durante todos os dias da vossa vida, as aflições sejam o vosso consolo na prosperidade da vossa existência, e conserve o vosso lar na abundância de suas bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Há 40 anos atrás, para selar o momento, houve um grande gesto de alegria, de fé e de amor. E agora eu peço que repita esse mesmo gesto, nós cumprimos noivos! Encerramos agora a transmissão da Santa Missa, da Paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Oferecimento de Diplomata, Funilaria e Pintura. 20 horas e 15 minutos. Desse lançamento, né, possivelmente. É, na verdade, assim, quando eu fiquei sabendo da notícia, né, quando lançou, eu falei, caraca, um disco do Seu Moreira, tipo, novo, né? E aí depois, né, sabendo do histórico desse disco, né, de como que a coisa foi acontecendo, né, tornou o disco uma coisa mais preciosa ainda, né, assim. E uma coisa totalmente diferente, assim, né? Assim, a abordagem muito diferente do que o Seu Moreira vinha fazendo em termos de arranjo, em termos de... E eu tava nessa vivência muito forte, né? Com da busca, né, por esses ritmos afro-brasileiros, né, pelos caminhos que a vida foi me dando, né, de hoje ser de um terreiro de candomblé, né, então... E dos filhos de Dona Maria serem um grupo que é, né, pautado pelos ritmos de matriz africana, né? Uhum. Interessante, porque esse álbum ele foi lançado em 2011, né, e o Filhos de Dona Maria, ele é posterior, ele começa depois, né? Então, quando essa faixa aí, Nana, né, que tem, né, Nana jogou búzios pra saber de mim, nada adiantou, já entrou já no repertório, já nos primeiros tocatas do Filhos de Dona Maria, já entrou, né, por conta desse disco. E acabou que o destino fez com que a gente se encontrasse, né. Bom, a gente tá aqui no papo, tá muito bom, mas pra entender o que a gente tá falando, vamos pra um bloco de mais canções de Wilson Moreira mais Baticum. A gente vai ouvir agora a canção Canto de Sorte, parece um samba de roda, né? Uhum. Depois Mulata de Balaio, que já foi gravada pela Clara Nunes. E a última do bloco é Nana, que faz parte, como o Amilcar falou, né, do repertório do Filhos de Dona Maria. Então você ouve agora Canto de Sorte, Mulata de Balaio e Nana, canções do álbum Wilson Moreira mais Baticum.